Via Índia Alfa, ponto espera 118.6, o Xané 6224. Portugal 019, descende, mantém 2000, QNH 1014, report establishment localizer. Down 3000, QNH 1014, call on the localizer, Portugal 019. Portugal 019, descende, mantém 2000, QNH 1014, report establishment localizer. 5796, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 025, limite ao localizador. Vê se mantém a 3.000 pés, 1014 ajuste. 025, limitado pelo lote 1014 para 2.000 pés, copiado no meio. E o 5972 solicita um desvio à direita para evitar formações, por 10 milhas apenas. Está livre de desvio, viu? 5972. Autorizado, 5972. Sente o total, observe a corrida da aeronave Oxanã, após ela, variâmetro. Rio 5972, passa 150, chame Recife em 1288, alterno 3325. No 2325, Rio 5972. E a segunda frequência é 13325. 3325, ciente, 5972, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Oxanã 6224, decolado perfil da PUC, na sua escuta. Via 224, sub, mantém 190, vigilância. Sobe para 190, Oxanã 6224. Objeto 5796 para o localizador, direita 070, informe estabilizado. Direita 070, reportar estabilizado, 16. Salvador, 3600, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 2000 pés, 10014 ajuste. Para 2000. 3600. Localizer, Portugal 019. Portugal 019, complete the left approach, contact the tower on 118.6. 1186, Portugal 019, urban 8. 18. Portugal 019, RLF, runway 10. Roger 019, report to runway insight on final. Call you runway insight, Portugal 019. Eu total na 208 está devendo a colagem, vento de 150 graus, 20 nós. No localizador, o 5796. Web 5796, complete, final ILS, torre 118.6. 118.6, 16. Runway, Portugal 09. Roger, continue approach, stand by for landing clearance. Okay. Zero one nine is clear to land. Yeah, clear to land now. The wind is 1408 knots. Clear to land, Portugal 019, obrigado. Salvador, muito boa noite. Web 5716, já completamente estabilizado e baixo travado. Sim, já aguarde autorização de pouso, reporte avistando. Contra avistando, 16. Na 908, decola 57, controle 1935. 1935, boa noite. Total 9908, contato na decolagem, subiu mantenha 320, direto da EL, vigilância radar. Afirmativo, direto da EL, subindo para o 320, total 9908. Not yet, Delta Gulf of your destination. I don't have yet your flight plan yet. What estimate of block time, please? Zero, one, three, zero. Okay. 30 minutes before standby, more 5 minutes, okay? Are you call again? 019, I'm sorry, 019. Ground Control, muito boa noite, Portugal 019, runway indicated. 019, boa noite, taxi by Alpha and Juliet, gate number 11, Portugal 1, Portugal 019. Alpha and Juliet, gate 211, Portugal 019, muito obrigado, boa noite. Nada. Vem do hotel. 805, voo Imari, chegada Mari, desce e mantenha 3 mil pés, 614 ajuste. Desce para 4 mil pés, correção, 3 mil pés, na proa de Mari, ajuste no 04, voo 905. Squawk, stand by your transponder code. Standing by on the squawk, Portugal 019. Alô, 01, pode taxiar, me escuta. Alfa e Índia pro portão 3. Afirma então, na sua escuta vai levar no Fox Start pela Alfa Índia, portão 3. Muito obrigado, 5796. Ok. Web 5796 corrigindo agora seu estacionamento, na verdade é a posição 3 do pátio 3, ok? Então ingressa à esquerda naquilo, vai pro pátio 3. Afirmativa, então, ingressa à esquerda naquilo, pátio 3, posição 3, obrigado. O GLSXA vai reportar localizador, tá 3600. 9908, tá efetuando desvio, confirma. Legal, negativo, nós estamos na proa de Sagaz. Sente. Tom 9908, chame o centro Recife, 1288, alterne 13325. 1288-3325, uma boa noite. Boa. Boa noite, 05, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1014, reporte localizador. Desce para 2000, 1014, vai reportar o lock no 805. Golf 1 Echo Ready to cooperate with the girls. Are you Golf 1 Echo, do you copy? Yeah, go ahead with the clearance for Romeo. Okay, we're clear to Kotoka, Akron, flight level 330. After takeoff from runway 10, we'll turn left to Puka departure, Papaya Uniform Charlie Alpha, then Jamo Juliet Alpha, Mike Oscar, and then direct Medit. And airway up on November 857, and then according to your flight plan route. Squawk 5545, and the control is 119.35. Off runway 10, left hand turn, Luca, departure, Jamo, Juliet, Alpha, Mike, Oscar, Bennett, and then upper November 57, 55 4 5 on the squawk for Romeo Commando. Affirmative, the control on your departure is 109.35. You're clear to start up your engine and approach your taxi. You're clear to start and we'll talk to taxi for Romeo Commando. Zero, reporte avistando final, pistão no zero. Aí, reporte avistando, tá, 3600. Clearance from Romeo Mackle. Go ahead. Any chance you'd be us a full readback of the oceanic part of the transfer runway runway? I didn't understand. Say again, please. Is there any way you can give us a full readback of the oceanic portion of the flight plan for Romeo Bravo? Okay, after Mediti, you fly to your waypoint 08 south and then 032 west, then to Belux, and flight level 350, then to Serin, then to waypoint 01 south, 015 west, then to Arlen, and flight level 390, then up at Alpha 560, then Inaka, flight level 410, then up Alpha 560, and then direct, okay? Copy all that. Thank you for Romeo. Okay. This is Alpha Pista, 3600. 3600 graus, livre pouso, vento 1,60 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pista 0, tá 3600. Chegada Bonf, desse manter a 3 mil pés, 1014, ajuste. Chegada Bonf, desse manter a 3 mil pés, 1014, ajuste. Correção, 3600 no solo aos 12, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette para a posição 9, na minha escuta. Alfa, Juliette para o 09, na sua escuta, TAP 3600. Salvador, bom dia. Sideral 9971. Sideral 9971, possível. Ok, Guarulhos, 360. Fico completo final ILS, torre 100, 186. 286, bom noite, 05, boa. Copiou? Flash, eu tô falando cópia. Ok, prossigo, por gentileza. 805, reporte avistando final no 0. Vai reportar avistando, boa noite, 05. 60, Sideral 9971, autorizado Guarulhos, 360. Decola no 0 com primeira curva direita, saída da El Lido, depois direto CRAT, onde intercepta Zulu 14. Frequência do controle 11935, a torre em 118.6, 5544, transponder 9971. 9971, autorizado Guarulhos, 360. Decola da 10, curva direita da El Lido, CRAT, Zulu 14. Chamando 11965 e a 11866, acionando 5544. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento, Sideral 9971. Já lhe chamo em seguida, obrigado. Visual Capista 01, 8, 05. 805 de pouso, vento 160 graus, 5 nós, pista 10. De pouso, pista 0, boa noite, 05. Táxi livre via Alfa e Juliette, portão 3, mantenha a minha escuta. Alfa, Juliette, portão 3, na sua escuta, no 805. Solo Salvador, Sideral 9971, está pronto para o posicionamento. Obrigado, senhor Paulo Tanks.